amor tem seu destino, sua hora e o lugar. Eu amei desde menino, seu sorriso, seu olhar. Tantos foram os caminhos pra dividir nossa paixão. E entre pedras e espinhos, não perdi seu coração. Depois dos temporais, só em seus braços eu encontro minha paz. E enquanto a chuva eu vou te amando cada dia, um dia mais. Depois que eu vi os seus olhos brilhando, senti meu desejo queimando, queimando. Você era um sonho e eu sonhador. A nossa paixão vai durar muito tempo, na eternidade do meu sentimento. Depois dessa vida, mil anos de amor. Depois dos temporais, só em seus braços eu encontro. Chuva cai, eu vou te amando cada dia, um dia mais. Depois que eu vi os seus olhos brilhando, senti meu desejo queimando, queimando. Você era um sonho e eu sonhador. A nossa paixão vai durar muito tempo, do meu sentimento. Depois dessa vida, mil anos de amor. Depois que eu vi os